Jesus disse que não ao demónio, ao príncipe das trevas, e imediatamente se manifesta à luz. Então o diabo deixou-o, chegaram os anjos e serviram-no. Jesus suportou a prova, uma prova verdadeira, porque, comenta Santo Ambrósio, não procedeu como Deus, usando do seu poder. Senão, do que nos serviria ao seu exemplo? Mas como homem, serviu-se dos auxílios que tem em comum connosco. O demónio, com a retorcida intenção, citou o Antigo Testamento. Deus enviará os seus anjos para que protejam o justo em todos os seus caminhos. Mas Jesus, recusando-se a tentar o seu Pai, devolve a essa passagem bíblica o seu verdadeiro sentido. E como prémio da sua fidelidade, chegado a tempo, apresentam-se os mensageiros de Deus Pai para o servirem. Vale a pena reparar no modo de proceder de Satanás com Jesus Cristo. Argumenta com textos dos livros sagrados, retorcendo, desfigurando de forma blasfema o seu sentido. Mas Jesus não se deixa enganar. O Verbo feito carne bem conhece a palavra divina, escrita para a salvação dos homens, e não para confusão e condenação. Quem está unido a Jesus Cristo pelo amor? Tal é a conclusão que devemos tirar. Nunca se deixará enganar por manejos fraudulentos da Sagrada Escritura, porque sabe que é obra típica do demónio procurar confundir a consciência cristã, utilizando com dolo os mesmos termos usados pela eterna sabedoria, tentando fazer da luz trevas. Contemplemos um pouco esta intervenção dos anjos na vida de Jesus, pois assim entenderemos melhor o seu papel, a missão angélica, em toda a vida humana. A tradição cristã apresenta os anjos da guarda como grandes amigos colocados por Deus junto de cada homem para o acompanharem nos seus caminhos. E por isso, convida-nos a ganhar intimidade com eles e a recorrer a eles. A Igreja, fazendo-nos meditar nestas passagens da vida de Cristo, recorda-nos que em tempo de Quaresma, em que nos reconhecemos pecadores, cheios de misérias, necessitados de purificação, também tem cabimento a alegria. É que a Quaresma é simultaneamente um tempo de fortaleza e de júbilo. Devemos encher-nos de ânimo, visto que a graça do Senhor não nos faltará, pois Deus estará ao nosso lado e enviar-nos aos seus anjos para que sejam nossos companheiros de viagem, nossos prudentes conselheiros ao longo do caminho, nossos colaboradores em todos os empreendimentos. Diz o Salmo: os anjos levar-te-ão nas suas mãos para que não tropeces em nenhuma pedra. É preciso saber tratar com intimidade os anjos. Recorre a eles agora. Diz ao teu anjo da guarda que estas águas sobrenaturais da Quaresma não deslizaram em vão sobre a tua alma, mas nela penetraram até ao fundo, porque tens um coração contrito. Pede-lhes que levem ao Senhor a boa vontade que a graça fez germinar na nossa miséria, como um lírio nascido numa estrequeira. Santos anjos da guarda, defendei-nos na batalha, para que não pereçamos no terrível juízo.